gente no que nós vamos falar. É de um acontecimento que todos irão gostar. Vem o Lulu Santos com toda forma de amor. Iremos dizer a verdade, o Lulu Santos abalou. É, lá, lá, lá, ô, oh, lá, lá, lá, ê. Quero ouvir o Lulu Santos cantando para vocês. E, lá, lá, lá, ô, oh, Como funkeiro e sangue bom, curtimos ele pra valer. Valeu! Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma morte. Ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu.